Vá. andrecedesmoral.com.br. As coisas. Presente do polêmico. Aquele sequência de vapo. Vai tá bom. Vá. Ela entrou no meu Instagram pra cuspir a minha vida. Antigamente me odiava, mas agora me chama de vida. Chamei ela pra dar um rolé e ela acabou parando em meu quarto. Faz a posição, sequência de vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. A pegada é rússia. Não para não. Sequência de vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Sequência de vapo do sul. A Game J Produções. Chega pra debaixo do polêmico. Entrou no meu Instagram, tentou cuspir a minha vida. Antigamente me odiava, mas hoje me chama de vida. Chamei ela pra dar um rolê, ela acabou parando em meu quarto. Faz a posição, sequência de vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. A pegada é ranço. Sequência de vapo, vapo, vapo, sequência, sequência de vapo, sequência de vapo, vapo. Destrói, mate. Tá ligado? Só viola, só viola. Sequência de vapo, o vapo. Sequência de sequência vapo. De vapo, sequência de vapo, o vapo, vapo. Sequência de vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Aves vida. De vapo,